Don't Jazz o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. Dedico este programa ao meu amigo Alfredo Batista, que partiu recentemente. Numa curta viagem de carro, deu-me a conhecer Shelly Manne and His Men, Live at the Black Hawk. Desfrutemos, pois, enquanto podemos. Thank you. Thank you. We'll be right back. Ouvimos quatro temas do disco Shelly Manne and His Men Live at the Black Hawk, gravada em setembro de 1959. 1. Summertime. 2. Our Delight. 3. I Am in Love. 4. Team. A Gem from Tiffany. Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.